Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que se tornou essa semana a primeira predatrix, Wesley Zop, uma mistura de pedreiro que trabalha de dominatrix. Sim. Ah, bom. Eu quero falar, tenho medo de mexer na perfuratrix, mas ó... Dominatrix, tudo bem. Mantém ali, né? Não, tá certo. Vai, de... E de um jeito pedreiro. Máscara de couro, vai, né? Fazendo trabalhos de pedreiro. Roupa de couro. Mano, gostei. Não uso nível, uso um chicote esticado. Aquele sol escaldante, mas você de couro apertado. Bom, fica bom ou não? Pedreiratrix. Pedreiratrix, gostei. Como substituto, a Madame Satã do Chorume, ele que dá de tudo para o nosso ouvinte, sem olhar para trás, Anderson Negão. Fala, negrada! Como convidada aqui hoje, ela que é sobrinha do Justiceiro e gosta de pagar R$500 para assistir o show de Skank, Gláucia Cruz, conhecido como Calcinha também. Filha da puta, fala isso. Ficou com tanto medo que trouxe a chefe aqui para vigiar, Natália. Aê, sou Joe! Vim tomar conta da pequena. Exato. E eu gosteando aqui essas farinhas do mesmo saco, Douglas Domiciano Ganso, o host da podosfera, que tem que explicar pra mulher que aquele homem que eu estava abraçando por trás no quintal era um jardineiro. Ué, mas não tem jardim na sua eu casa. Estava, mas eu estava mostrando como aguava as plantas. Pro jardineiro. Apesar de também não ter mangueira. E nem planta. Nem... Sim, mas eu tava ali fazendo meu curso de jardinagem, cara. Pro jardineiro. É, exato. É um curso à distância. As plantas ficam à distância. Ah, tá. Bom curso, hein? Da hora. Mas ela acreditou. Ela... Tá difícil de acreditar, mas a verdade prevalece. Exato, né? Exato. Parabéns. Obrigado. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, podcast que tem a mesma relevância musical que Paramore. Ah, isso, é nenhuma! Ô, louco! Ô, louco, meu! Me senti ofendida. Imagina o Paramore. Muito bem, antes de começar esse podcast, vamos para os nossos recadinhos. O primeiro recadinho, Wesley Zop, é a participação de vocês por essa podosfera. Vocês que têm um ego que não cabe apenas no Chorume, vocês têm que esbanjar, ir para outros podcasts, falar a merda de vocês lá. Fazer as suas piadinhas, né? É verdade. Wesley Zop, você participou da onde? Estava em Papo de Louco, número 62. Papo de Louco, número 62, a pessoa que quer acessar qual site? Papo de louco. Procura por papo de louco. Você vai achar. E o número 62, que por obséquio, aquele que você participou, fala sobre o quê? Trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Mas nada é mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Tem que ficar se explicando. É. Né? Vive do quê? Tá. É ruim, dá trabalho. E você, Anderson Negão, você participou do quê? Do All Bluecast. All Bluecast. Falando sobre o quê? Sobre às vezes que o Team Blue foi cuzão ou não? Não, seria bom esse episódio. Você completou um All Blue de figurinha? Nossa, velho. Não era isso o assunto? Não, não. Inglês, gente. Não foi piada. Não foi piada. Tá bom. Foi uma experiência traumática. A gente falou sobre um mangá chamado One Piece, que é de uns piratas que cheira cocaína e solta poderzinho. Minha nossa. O seu pênis caiu após gravar esse episódio ou não? Porque não é possível manter o pênis depois que você gravou isso. Uma masculinidade, né? Não, é cientificamente improvável que aconteça. Cara, acontece. Eu já não usava pra nada, né? Então tudo bem. Então nesse caso... Não, ficou como tá. Talvez tenha até levantado, que menos com menos é mais. Isso é verdade. Você gravou o Bluecast, então... Qual o número? News Blue, número 4. Número 4 falou o quê? Sobre o mangá 898. Pra você que gosta de One Piece, deve ter feito algum sentido isso aí. Pra mim, não faz sentido nenhum. Pra você que tem filha pra criar. Exato. Conta pra pagar. Conta pra pagar. Exato. Realmente não tem sentido. Então, mas vai lá. Alguém que quer saber de piratas que cheiram cocaína e fazem amor do bom? Vai lá. Não ouvir. Sei se é o que ele disse, mas... Vai, cheirou cocaína, tem que ter amor do mundo, é, pô. É, tem razão. Então vai lá ouvir All Bluecast lá. Onde, qual é o site, Anderson Negão? Procura por All Bluecast lá no Google. Vocês são os merda. Eu falei papodeloco.com, caralho. Muito bem, não podemos esquecer de dar um recadinho mais importante desse podcast para o nosso ouvinte, que é a maneira que esse podcast se mantém funcionando, não é, Wesley Zó? Esse podcast, essa estrutura, esse império podcastal construído aqui não se mantém sozinho, Wesley Zop. Não. O que é necessário para manter esse podcast funcionando? Limousines? Não. Iates? Seria bem legal, mas não. Não precisa. Frigobars? Não. Nem tem sentido. Travestis e chamales? São sinônimos. Sim. Tá. Sim, precisa. É que travesti é nacional, chamale internacional. É verdade. Precisa. Claro. Então, e sorvete, se der tempo. Exato. Um podcast que se mantém através de travestis e chamales, que são consumidos graças ao dinheiro doado para a gente através da nossa esmolinha. Que você pode ir lá doar o seu dinheirinho suado lá no chorume.com.br/esmola. Coisa. Sim. Que a gente começou a copiar de um podcast aí agora. Ou no chorume.com.br/padrim. Com várias recompensas. Mas a maior recompensa de todas é que os doadores, os nossos contribuintes, eles recebem um elogio diretamente da cabeça do homem mais inteligente do mundo, Wesley Zop. Obrigado. Mas Wesley Zop, como você escolheu elogiar nossos ouvintes essa semana? Confesso que essa semana... Não decidi sozinho. Não. Diferente. Exato. Essa semana me reuni com o Gugu Liberato e um editor da revista Abril. Quer falar o nome ou... Roberto. Tudo bem. É pra falar sobre o novo Sai de Baixo que você tá escrevendo ou não? Prefiro não comentar. Tá bom. Daí a gente conversando sobre como as pessoas se relacionam hoje em dia, como se elogiam. E a gente percebeu que faz muito tempo que as pessoas não elogiam mais umas às outras com nomes de capitais brasileiras. De novo você com essa merda. Eu tô tentando, mas você não me deixa emplacar ela. Wesley Zop, então, como você vai elogiar Thiago Luiz Torquato? Fortaleza, né? Ah, exatamente, Wesley Zop. Ele tinha que ser uma fortaleza. Por quê? porque você se apaixonou. Ah, o nome é Torquato, tem ele, nome de... Ele é a sua fortaleza. Exato. Quando você está triste, deprimido. Ligo pra ele. Sem vontade de cantar uma bela canção, você fala, ah, Thiago, você é minha fortaleza. Exato. É romântico, né? Se bem que eu tinha te pedido o segredo, né? Mas... Sim. Tá. O que falar de Danilo Viana Ribeiro, Anderson Negão? Ele é um Manaus. Ah, porque ele é grandão e tal. Peludão. Peludo, sim. E manter as árvores nativas ali. Não se depila, né? Traduzindo. Exato. E tem muito índio ali que consome ali, né? É verdade. É verdade. Natália, como você elogiaria Gleibson Gregório? Sim, precisa de um nome mais bonito. É verdade. Não precisa, também não precisava ter tocado nesse assunto. Exato. Deixaram justa a bucha comigo, é isso? A bucha do chefe. Bucha do chefe. Exato. Floripa. Oh, aí sim. É pra compensar o nome. Exatamente. Mas você podia ter chamado de qualquer coisa que... Comprei um monte, né? De bosta. Tava melhor. Melhor que Gleibson. Tudo bem. Tá, tá bom. Glaucia Cruz, como você elogiou Jeff de Justino? Salvador. Salvador. Salvador. Oh, ele salva quando você tá na seca. Ele vai e te salva. Exato. Às vezes é aquele cara que você tem que chegar e falar, e aí, sumido? Você tem que mandar isso pra ele. É o chaveco do momento. É o Salvador da noite. Às vezes aquela noite você não conseguiu nada, Wesley Zop. E acontece. Aí, quem sobra não pra teve você? Esmola. Não teve esmola. Suficiência. E aí? Sobrou quem? Jeff de Justino, cara. Nosso pronto. Querido Salvador. O que você vai falar de Dalton Ferreira Soares, Wesley Zop? Porto Alegre. Porto Alegre, exatamente. Acho que não precisaria explicar. Acho que não. Não, já tá bom. É bem alegre ali. Sim. Você consegue atracar seus navios ali, submarinos, mas não precisa explicar. Mas não explica. O que falar de Jânio Garcia, Anderson Negão? Um Campo Grande. Agora ele fala assim, ah, deixei aquele Campo Grande. Arregacei aquele campo. Pô, Jânio, volta a falar com o Anderson. Manda uma mensagem, um oi. Um oi sumido, por favor. Manda um oi pra mas ele. Mas falando mal dele assim, não vai conseguir nada, né? O Jânio que pintou aquele ali pra gente. Você tá mostrando o corpo do Negão, né? De beleza. Beleza. O Jânio que pintou esse aqui. Deu várias pintadas. O que você fala de Raquel da Boa Hora? Vanderlei, Natália, como você elogia ela? Rio Branco. Rio Branco. Isso, o Rio Branco. Por que Wesley Zop? Porque é uma lenda, pode ser que nem exista. E daquele pênis grosso dela saem vários rios brancos. Wesley Zop. Ah, era isso? Isso explica o Vanderlei. Como você elogia André Paulino, Glaucia? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, sim. Muitas vezes ocupado, você liga, não quer, ah, tô ocupado. Ué, mas... Só foi uma noite. É meio malandrinho, senhor. Exato. Fez o que quis com você, Wesley Zop. Usou e abusou. Fez mesmo. Usou os dois lados desse papel higiênico que você chama de corpo. Obrigado. E agora se liga, tá ocupado. Nunca só quer, nunca só quer saber tempo. De militares. É verdade. É, Wesley Zop. Muito bem tocado, Glaucia. Obrigado por me lembrar. Ela faz a crítica aí. O que falar de Sérgio Abílio, Wesley Zop? Belo Horizonte. Isso é verdade. Ele ali na horizontal, cara. É belo. É belo. Bumbum pra cima. Fica bom. Não, ninguém perdoa, não. É um Belo Horizonte mesmo. O que falar de Tamara Cabral, Anderson Negão? Bom, Tamara... A esposa do Dorval. É verdade. Que é um então, Jedi. Ela venceu na vida, vitória. É. Caramba! Porra. Gostei! What the fuck, velho? O que falei de Gustavo Henrique Libel, Natália? São Paulino. Ué, acho que Paulistinha, precisa, né? São Paulino. Não precisa falar nada. Não, tá explicado. Né? Aquela camisa de onça do São Paulo que ele tem. Diz que é do São Paulo. Exato. Sai de meia arrastão, falando, ah, uniforme do meu time, tudo bem. O que falar de Paulo Henrique Carvalho Ribeiro, Glaucia? Curitiba. Curitiba. Curitola. Sim. Uma cidade fria. Mas muito bonita. Mas muito bonita, que é o caso aí de Paulo Henrique. Exato. Frio, mais bonito. O que falar de Jean Vasconcelos, Wesley Zop? Palmas. Palmas pra ele. Oh, bonito. Merece, ele merece. Planejado. Exato. Uma cidade bonita, linda. Muito bem, o que falar de Gustavo Batalha, Anderson Negão? É o Natal. Pra ele sempre é Natal. E Natal, data especial, você sabe que é dia de cura. Mas ele só... Então ele fala, é o caso dele. Aqui é Natal, irmão. Hoje é Natal. Hoje é Natal. E é toda noite, é comer cu. Natal todo dia perde o significado. É verdade. Tá, cada um oferece o que tem de melhor. O que falar de Renan Cirilo Alves, Natália? É um Goiana. Goiânia, muito Goiânia. Bem. Por quê? Goianeiro. Porque tá... Tá no meio. Tá fazendo uma dupla sertaneja agora. Ele com o Pelizzari. Exato. E tem novos integrantes do Na Trilha, apesar de ter acabado. Ah, sim. Estão contratando gente. Estranho. Laranja, né? Recebendo dinheiro lá da Vale, né? Só pode ser. E o que falar de Carol Reis, Glaucia? De Cuiabá. Cuiaborba. Sim, Cuiabão. Exato. Não que eu tenha provado, mas é bom. Mas tirando o do Natal. Que é rotina. Um cu é sempre bom, né, Wesley Zop? Tem tá cu na palavra, eu já fico feliz. Sim. Tem uma mente de segunda série? Tenho, mas e daí? O que falar de Gabriel Soares? Gabriel Soares que esteve aqui, doou seu dinheiro ao vivo e eu esqueci de falar o nome dele nesses últimos 10 episódios. Talvez ele nem tenha merecido também. Exato. É um Teresina. Um Teresina, que é o nome que ele sai à noite. Na verdade é Teresina. Teresina. Só Teresinha de Jesus, gente. De uma queda foi ao chão. Ai, vem cantar minha musiquinha. Mas tudo bem. O que falar de Gabriel Galvão, Anderson Negão? É um Brasília. Brasília. Por quê? Sempre cabe mais um. É um monte de gente querendo foder um ao outro ali dentro. Exato, é uma suruba ali. Não sei nem se vale a pena falar disso aqui. O que falar de Jean Carlos Saba Alves, Natália? É um Santa Catarina? Que é a capital dos tapetes. Concordo? Bem boa, lembrado, bem lembrado. Excelente. Ele gosta de ficar excelente. De quatro no tapete. Queimar o joelho. Daí ele fala, ai, fiquei mal porque é da minha alergia. É porque eu fiquei dando a noite inteira. E a mente de Wesley Zop, o estado é a capital. É a capital dos tapetes. Tapete ali. O que falar de Aline Santos, Glaucia? Macapá, então. Então aí o Macapá. Sim, porque ali pega pra capar mesmo. Ó, capar. Tá certo. Ainda mais o Wesley Zop, que fica passando cantadas nela. Não, indireta, fico passando cantadas. Apenas só porque irei. Ela é compromissada. Eu não sabia. Que fique claro. E o que falar de Rosane Paula, Wesley Zop? Belém, cidade que Jesus nasceu. Exato. Mas não era do Brasil, porra? Ué, onde que você acha que Jesus nasceu? Ué, Deus é brasileiro, cara. Pô, isso é óbvio. Mas que? É ignorante, cara, né? Não tem um pingo de fé, né? Exato. Um pingo de respeito. Não sabe que com Deus não se briga, cara? E aí? Eu já aprendi. O que falar de João Rogério Amorim, Anderson Negão? Sei lá, um Jundiaí. Jundiaí. Jundiaí, exato. Que é a capital dos tatuadores. Muito bem, bem lembrado. Vocês são uma beleza, só isso que eu tenho pra falar. Obrigado. Sei lá, Jundiaí. Deixa, cara, deixa aí. Você podia falar americana, capital mundial dos podcasts, cara. E aí? Meca dos podcasts, cara. Perdeu de ser integrante. Exato. Aí. Exato. Eu não sei se Mac e capital é a mesma coisa. Por não, isso ele... você não é integrante. Então, o último aqui, João Carlos Pereira da Silva, ele é a capital mais importante, capital inicial. Com muita relevância nos anos 2000. Exato. Gosta de fazer covers por aí. Sabe que no fim das contas, pneus de carros cantam churup churup churup churup churup. É o que acontece. Exato. Pneus do carro em La La Land, né, cara? Nossa. Esses foram os nossos esmoleiros. Você também pode ajudar o Chorume lá na nossa lojinha, comprando nossas camisetinhas. Exato. Comprando nossas canequinhas e andando com o logo do Chorume pra todo mundo saber que você é um mendiguinho muito do bonitinho. Gostei, vou começar a usar mais. Então lá na chorume.com.br/lojinha. Muito bem, então é o momento do nosso princeso de ébano brilhar, nosso pequeno príncipe da paixão. Ele que procura por sua rosa nos campos de Rio Grande do Sul. Não, em Bagé especificamente. É. Mas lá tem muitas pessoas. Tem muitas. 100 pessoas. Ex-podcasters. Tem. Não, tá muito específico, não tem tanto. Anderson Negão, qual é o tema de hoje? Não vem falar que às vezes que eu dei o curó, que agora ele só acha que é isso só aqui. Só quer falar isso. Toda semana, mas eu tenho história nova. Agora pra ele é isso aqui, virou isso. Mas calma, tem cu. Não, tem cu, então eu já acho graça. Se tem cu, já fico feliz. O tema de hoje é culinária. Nossa, é um ridículo, né, cara? Eu tenho nojo desse cara. Não quer ligar pro Gabriel só pra ele anunciar o tema? Não? Por WhatsApp. Por WhatsApp mesmo. Então vamos falar desse tema, um tema aí que está no nosso dia a dia. Temas onde a gente tem experiências aí, Wesley Zop, com o nosso paladar. Exato. Onde a gente cozinha, onde a gente come, onde a gente não come, onde a gente deixa de cozinhar. Sim. Onde a gente tem técnicas desenvolvidas, vamos falar tudo. Hoje é uma revelação sobre a culinária brasileira. Rasgue hoje o seu diploma de gastronomia e depois que ouvir o Chorume, você pode colar ele com o Durex, porque daí você recupera seu diploma. Oh, pô, sensacional. Mas de gastronomia. Ah. O seu de técnico em solda não tem nada a ver. Eu posso rasurar? Pode. Você pode fazer com solda e escrever gastronomia. Muito bem, então vamos falar de culinária. Qualquer balaco ilegal ou proibido. Um passo sem pensar. Um outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar. Pneus de carro cantam tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru tiru Muito bem, antes de mais nada, gostaria que Gláucia contasse uma história aí. Vai começar logo comigo. E eu não sei se tem a ver com o tema, mas ela falou que tinha uma história que envolvia bebida, X9. Era cerveja, CX9 e aí... da quarta série. Na quarta série? É, exatamente. Estudar em Guarulhos é diferente, irmão. Quarta série, lá você aprende a desmontar o fuzil. Porque eu não estudei em Guarulhos, estudei em Francisco Morato, hein? Puta! Olha... Bem pior. E aí, Glaucio? Não tem nada a ver com o tema, mas quero não saber mesmo. Dessa história. Você se alimentava nessa idade? Acho que sim, então tem a ver com não na escola, não comi, nunca comi comida da escola, mas sim. Tinha nojo da comida da escola? Muito. Mas era nojento ou você tinha eu nojo? Sou nojenta, então. Não, porque eu ia falar, eu acho que eu não teve um dia que eu não comi na escola. Ela ia lá e cuspia no caldeirão. Eu vou comer. Nossa, como eu sou nojenta. Lá você pequena, tem 1,20 m de altura, a cozinheira abriu o caldeirão, ela tava tomando banho na sopa. Imagina na quarta série. Exato. Então, você não comia na escola, mas usava droga! Drogadinha! Não, gente, quem me dera? Não era isso. Não, mas quem me dera? Eu quase apanhei por causa disso. Vocês estão rindo, mas é sério. Apanhar por usar drogas? Não, pela história que eu vou contar agora. Eu tinha, sei lá, uns 10 anos na quarta série. Acho que tem 10 anos, né? E eu nunca fui popular na escola, tipo, popular, era feia pra caralho, usava óculos. Aqui ninguém sabe o que é isso, não. Você pode ver que não. Aqui é todo mundo bonito. Não. Realmente eu não sei o que é só ser feio quando era pequeno, entendeu? Não sei mesmo. A sua mãe te elogiava assim, nossa filho, hoje você só tá feio. Não, eu quando era pequeno achava até que eu era mais bonito. Você tem ideia? Igual um acidente de carro, né? No começo é bonito, até todo mundo quer parar pra olhar, depois perder a graça, né? E aí, Glaucio, então você não era popular? Não, mas eu queria muito ser, porque eu era muito babaca nessa época, né? Daí você toda via... toda criança quer ser popular, né? Você assistia High School Musical? Não, não era dessa época, não. Eu sou velha. Assistia Vila Sésamo. Assistia os Muppets. Os Muppets. Eu queria ser igual a Miss Pig. Eu sou o Animal. Eu ficava com inveja dos... pessoal bonitão, popular, inteligente. Tá na quarta série, né? O cara bonitão era aquele que tinha todos os dentes na boca. Ah, sei lá, a perspectiva de uma criança zoada é essa, né? Também, lá em Francisco Morato. Na cu do mundo, é, isso mesmo. Francisco Morato parece quando aquele cara chamava lá o professor Raimundo, né? Raimundo Donato! Quem? Raimundo Donato. Francisco Morato. E aí? Não tem nada de bom lendo lá. Putz. Como não? Tem pessoas lindas na quarta série. Capital mundial das pessoas lindas da quarta série. Modelos de quarta série. Que são invejadas por quem não são. Sabe aqueles caras da Malhação que tá no ensino médio, só que tem 40 anos? Desde 95. Exato. É igual lá em Francisco Morato. Ali. Você já vê os caras surfistas, tudo musculoso na quarta série. Bronzeado. Eu com essa inveja aí que eu tinha. Tinha um belo dia, já tava no final do ano. Inveja não, ciúme bom. Pode ser. Tava quase no final do ano já, e eu e um amigo meu, que a gente chegava primeiro assim na sala, a gente viu eles colocando... Você ia a pé? Ia. Eu morava do lado da escola. Não sei. Não sei se morar até um outro. Podia ter ido de pogobol. Você tem a perna curta, você morar do lado da escola, pode demorar 4 horas pra você chegar. Pode ser. Aí a gente viu... eles colocando cerveja, tipo umas 8 pessoas, assim, do grupinho, colocando cerveja, com 10 anos, colocando na garrafinha de refrigerante, sabe? Dolly, você abre o Dolly, joga fora e põe cerveja. E entrou pra sala, aí eu falei, esse meu amigo, que eu não vou citar nomes aqui, Ezequiel. Supostamente. Sim, sim. Claro. O nome é fictício. É, claro. Você é louco. Mano da Quebrada, vou falar? Não. Tá lógico que não. Mano de Francisco Morato? Exato. Aqui a gente tá do lado do batalhão da PM, hein? Só pra... deixar um aviso aí. Exato. Aí ele que falou assim, ah, meu, vamos contar pra professora, tal, não sei o quê. Aí ele agitou e eu falei, mas por que ele odiava os populares? Sei lá, por quê. Ou ele era dentro tudo. Porque não deram cerveja pra ele. Ele não podia dedurar lá na favela, queria dedurar na escola. E eu comi invejinha e falei, pô, demorou, já que eu não posso me juntar a eles, vou derrubar eles. Vamos denunciar então, esse, né, pau no cu, é golpe. Aí, na hora do recreio, porque quarta série ainda é recreio, todo mundo saiu e ficou eu e ele. Ele ficou vigiando a porta pra ninguém voltar. E as crianças bebendo cerveja então, no meio da aula? Isso não, bebendo Guaraná. Não. É, então, não, eles levaram... Guaraveja, levaram pro recreio. Eles levaram as garrafinhas pro recreio. Tá. Aí, eu cheguei pra professora, nunca vou esquecer daquela maldita. Cheguei pra ela e falei, ó, professora, é isso e isso aquilo. Dei nome de cada um. Aí ela falou, você tem certeza? É uma denúncia muito grave que você tá fazendo e tal. É, falei assim. Ela falou... não chegou a questionar, falou, a culpa não é sua de ter visto? Às vezes a culpabilização da vítima, cara, resolve todos os problemas. Até ali, não. Ela podia falar, Glaucia, pra esse tipo de coisa não acontecer, é só você fechar o olho, Glaucia. Pronto. Deixa os meninos se divertirem. Exato. E a coisa tá séria, você acha que tem água na minha garganta? Garrafa, Glaucia. A gente tá em Francisco Morato, porra. Você viu a aula que eu dei hoje, que é uma bosta? Você culpa esses meninos de tá bebendo pra recuperar a vida? Vem me falar se eles beberem água, que essa água aqui é infectada. Exato. Eu quero saber se estão bebendo água. Eles não têm alegria de viver, bicho. É. Mas tá... Enfim, quando eles voltaram, voltou todo mundo do recreio, né? E eu já tava assim, só esperando. Eita, vai se fuder. Todo mundo vai tomar no cu agora, hein? Aí ela falou assim, você sabe assim, que é muito feio ser X9, né? Eu sei, mas eu não tinha essa noção daquela época. Tudo bem, eu era uma criança. Aí que surgiu a X9 paulistana. Aí ela chamou, o, entre aspas, o líder lá deles, falou assim, ah, fiquei sabendo que vocês estão bebendo cerveja, é verdade? Não passou pela sua cabeça? Que pra você dedurar alguém, tem que ter... Tá muito certo as coisas. É, tem que ter conferido bem. Exato. É. Eles estavam fazendo montinho, escondendo e tal. Eles nem perceberam que a gente viu. Eram invisíveis. Ah, é verdade. É, esqueci, pô, desculpa. É. Ela e o Ezequiel, pô. Esqueci da sua insignificância escolar. Exato. Exatamente, era nesse nível. Ela chegou pra dedurar, ô, professor, quem é você? O que você tá fazendo na minha sala? Não, eu estudo aqui. Eu sou a Glaucia. Cala a boca! Eu não tenho nenhuma aluna com G, não. Bêbada! Peguem a bêbada! Polícia! Não, polícia não. É. Aí eles juraram que não, mas ela pediu pra ver a bolsa deles, né? E aí acharam umas duas latinhas de cerveja lá. Na época, os jumentos, em vez de jogar fora, vazias, deixou... Né? Vazias, né? Vazias. Pra reciclagem. Claro. Meninos bolses. Naquela época, compensava, vocês lembram? Porra, rapaz. Juntei muita latinha. Aí levou todo mundo, a cambada inteira, pra diretoria. Ficou todo mundo só assim, professor na sala, e eu não sei como, mas a escola inteira ficou sabendo do que aconteceu em, tipo, minutos, assim. Ah, tava é todo mundo na janela da sala, olhando pra diretoria, que ficava... Ninguém sabe o que são as três leis de Newton, mas uma fofoca, bicho. Exato. O negócio voa. Já estavam aumentando as coisas, falando que era mais que cerveja, que era droga, que era isso, que era aquilo. Cerveja é droga. Quero deixar claro aqui. Lícita, ela quis dizer droga. Ilícitas, é. Magnopirol é droga também. Lícita. Quero deixar claro aqui também. É droga mesmo. E virou uma zona a escola, tipo, principalmente a minha sala, que não tinha ninguém pra ficar Mas olhando. Alguém descobriu que você dedurou. É. Desculpa te desprezar aqui, menosprezar. Mas você não parece ser uma gênia do crime, assim. Ainda mais na quarta série, ninguém é gênia do crime. Exato. Eu sei que os pais deles chegaram lá na diretoria, todo mundo apanhou, levou tapa na cara e foi uma desgraça toda. Que era uma coisa comum no Francisco Morato. Né? O pai mostrava amor pro filho assim. É, bom dia. Né? Pá! Se não doía, o filho até achava que não era amado. Mas meu pai pegou leve, o que ele tá achando que eu sou frouxo? Nem marcou minha cara. Eu tô com todos os dentes ainda. Mas eles não foram, os pais deles não levaram eles. Eles voltaram pra estudar, pra sala. Porque educação em primeiro lugar. É, só que claro. Eu me lasquei, porque eles já entraram me olhando feio. Porque só ficou Ezequiel e a Glaucia. Não, porque a professora filha da puta me dedurou. Ai, eu tomei no rabo. Eu dedurei eles e ela me dedurou. É, e aí? Mas peraí, a professora falou a Glaucio e o Ezequiel que falaram pra mim? Não, ela só falou a Glaucio. O meu nome. Ela tava com medo do Ezequiel. Meu Deus. Ezequiel é louco, irmão. Ela falou o meu nome. E aí eles entraram e falaram assim, espera que a gente vai te dar o troco. E aí eu passei, mano, vou apanhar muito. Acho que isso aí agora, porque que eles me zoavam na sétima série. Tá explicado. Alguns, não todos. Ó, e da quarta pra sétima, são 10 anos de zoeira, meu. Não, mas peraí, não. É, e aí? Isso você não conta. É que você era super dotado, né? Sim, claro. Eu fiz muito rápido. Né? Mas apanhou, não? Então, não, porque eu dei uma de inteligente. Falei, eu não vou ficar aqui. É, lógico. Né? Eu falei pra professora, ó. 10 minutos pra acabar, eu falei assim, ah, tô apertado, vou no banheiro e tal. Aí ela falou, então você vai. Você matou aula? É, eu fui fazer o quê? Eu vou pular o muro. Vou embora. Passou mas... por baixo do portão. Não, tudo bem. Isso te livra um dia. É, e o resto? E o amanhã? Então, eu fiquei sabendo que eu não apanhei naquela época, porque eles ficaram de castigo e eles falaram assim, se acontecer mais uma coisinha, aí... Então, ai, eu não apanhei aquele ano por causa disso, mas nos outros, como vocês percebem... Não tá sendo filmado, é só áudio, então não dá pra pessoa perceber. Não, no outro e-mail... Pela minha voz, você sabe que eu apanhei. No outro e-mail eu contei. Meu dente assobiando. Com meu cotovelo dobrar pros dois lados, você sabe que eu apanhei. Sou meia manca, assim. A educação brasileira vai de mal a pior, Wesley Sobe. É verdade. Uma vez, não sei nem se eu já contei isso aqui, mas é absurdo. Espero que não. Existia uma psicóloga escolar na onde eu trabalhava. Você contou. Já contei, né? Mas vou contar de novo. Conte. Que ela, por ser psicóloga escolar, era pra ser uma pessoa preparada. Sensata. E tinha um menino que sofria bullying lá, o pessoal dava tapa na cabeça dele, sei lá o que fazer. É o Binho. É, ele sofria. Então, o que que ele fez? Foi lá... Com a psicóloga. Foi denunciar pra psicóloga que estava sofrendo bullying, obviamente. Ele falou, ó, pessoal me zoa. Ele nem denunciar, às vezes se tratar. É, exato. É. Isso aconteceu durante a minha aula. Eu tava dando a aula, a psicóloga bateu na porta... Tá, entra, né? Posso dar um recado? Falei, pode. É a psicóloga, a pessoa centrada, né? Detalhe, eu tava numa... Tô mostrando a diferença de planícies e planaltos aqui, mas pode. Exato. Era uma escola naipe Francisco Morato ali. Sim. E aí ela falou, fiquei sabendo que está ocorrendo nessa sala, aqui a prática de bullying. Por que é que o Rodrigo nossa, veio lá na minha sala denunciar vocês? Isso todo mundo... Vamos matar esse filho da puta! É claro! Inclusive você, né? Que zoava ele. Sem noção. E não, eu sei ali, meu Deus! Falei, porra, esse moleque vai morrer, velho. É claro. Daí ele, não, eu não denunciei nada, não. E ela, você falou tal coisa não, pra mim. Não tem que ter vergonha de falar agora, não. Exato, cara. Isso sabe o que é, Wesley Zop? É o politicamente correto, bicho. Isso daí a pessoa acha que a vida se resolve por vias fáceis. Não, cara. Não é assim, cara. A vida você tem que se esconder atrás de uma árvore, cara. A vida é cruel. Causou esse furdúncio, começou a ter um modim ali. Eu falei, mano, esse moleque vai morrer, cara. Até talvez merecesse, porque tem pessoas que merecem morrer. É verdade. Mas eu não conheço a situação dele. Eu cheguei e falei pra moleque, ó, oh, não, não foi ele que denunciou, não, fui eu. Vocês são uns bando de cuzão. Boa. Boa, gostei. Altruísta. Não, eu já sou cuzão mesmo, todo mundo já me acha, ninguém vai me bater. Espero que não. Que eles acham que eu sou louco. Não, por isso tudo bem. Não, uma vez um aluno falou, me ameaçou nessa escola, eu falei, mas tudo bem, mas você vai ter que garantir que você consiga vencer meus 20 anos de taekwondo. Ah. Eu sei o que é taekwondo, não! Mas e aí? Eu quero me arriscar. Eu cara, porra! Deixa quieto. O professor quieto. Tem 1,5 metros, mas esse cara é louco! Mas o cara tem técnica. Exato! Entendeu? Então, o que que acontece? Eu falei, não, fui eu que denunciei vocês, vocês estão... Você acha que eu não vejo? Vocês estão atrapalhando minha aula! Planícies e planaltos! É uma diferença, é difícil aqui, explicar isso! A diferença de altura dessa porra, caralho! E aí, mano, daí o moleque ali tomou uns tapas na cabeça, mas isso é inevitável. Não, mas isso acontece, isso é padrão. Mas não morreu. Sim. É isso que importa. Não sofreu dedada. Tudo a ver com o tema, nada a ver com o tema. Mas quero deixar claro que nessa época eu me alimentava. Boa! Bom, tem cerveja, então... É verdade, é verdade. Sim, e Guaraná que foi jogado fora. É, então. Então, beleza. Tá, tá, faz tá parte do culinária. Eu comia merenda na escola, isso daí, mesmo sendo professor. É claro, né? E aí... Só a Glaucia que não. É só eu mesmo. E aí aconteceu uma coisa, mas ó, vou falar que a merenda de hoje em dia é muito melhor do que antigamente. Hoje é, tem nutricionista, nossa, tudo. Nossa, com certeza eu comeria todo dia, porque não, eu já comia todo não, dia. Hoje é muito boa. Eu comia antigamente a merenda e achava assim meio ruim. Comia porque eu sou obrigado é o que a comer. Sou obrigado a comer. Não, é outra. Eu comia porque fui educado a comer. É, então. Exato. Você não pode perder a oportunidade. Exato. Você não sabe o dia de amanhã. Exato. Então, mas daí você comia, às vezes já contei, via bandeira. No meio da comida. Ô, louco. Acontece, é proteína. Exato. Às vezes viu a cenoura inteira no meio da sopa. Falava, ah, filha da puta essa merenda. Mas tudo bem. Uma coisa que eu ficava constrangido é que o professor, na cabeça deles, não precisava pegar a fila da merenda. E eu pensava, nossa, mas é muito filha da puta o professor que não pega a fila, não, né? Claro, né? Molecada morrendo de fome, daí eu pegava a fila. Pra comer. Então a molecada curtia, né? E daí, por exemplo, era arroz e almôndega, a mulher colocava um pouquinho de arroz... Não, peraí. Arroz e almôndega? É. Como assim? Não era salsicha? É porra! Hoje em dia é foda, cara. Normalmente, tá, no estado de São Paulo aí teve uns desvios de verbas, né? Pense bem quem você vai voltar pra presidente. Precisa de algum professor lá que vai enganar que é professor, não? Se precisar, fala que eu tô procurando. Tudo bem. E aí, o que acontece? Era arroz, almôndega, uma salada. Daí colocava pros alunos um pouquinho de arroz, duas almôndegas. Quando chegava a minha vez, cara, eu ficava até constrangido. Que ela botava um montão de arroz, 5 almôndegas. Era foda, bicho. Todo mundo ficava olhando assim, deu porra, bicho. Não, fazer o quê? Ficava escondido atrás do meu prato, que era muito grande. Escondia na cueca, as almôndegas. É minhas bolas, gente, não. Tenho 5 bolas. Ai, cara, é foda, é foda. Tá cheiro de bosta! Já tá acabando, né? Wesley Zob, o que você trouxe sobre culinária aí? Vai querer começar com história ou uma dica culinarística? Ah, eu queria começar com uma descoberta culinarística, talvez descoberta minha, todos já saibam. Você tentou participar do Masterchef, né? Tentei. Exato. Tentei, não conseguiu por causa que sua tia atrapalhou lá, né? Correu pelada no meio do programa. Minha tia, ela costuma atrapalhar os eventos. Chegando, tipo, 2-3 horas antes e correndo pelada na região. Eu fui lá socorrer ela, daí eu tava com o uniforme de participante. Tirou o uniforme dele pra cobrir a tia. Cobrir a velha. Ela entrou no Masterchef. É, ela ganhou milhões e hoje tá na França, mas não vem ao caso. Não vem ao caso. Não era isso, não. Não, eu descobri faz o quê? Uns 2 anos. Essa receita. Acabando o ensino médio, então. Eu sou precoce. Eu tô falando isso no ensino. É assim. Ó, quando você tá com fome, você tem que se virar com o que tem. É verdade. Sim. Você não pode ter frescura, tipo a Glaucia. Né, não é. Fome não é vontade de comer. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Em casa, nesse dia especificamente, só tinha banana e bacon. Era o que tinha. daí eu falei, pô... Banana, seu colega. Não. Ah, não. Qual espécime de banana? Nanica, que eu acho que até é errado esse nome, porque é a maior banana que tem. Eu acho que perde pra da terra. A da terra chega a ser um monstro de banana. Então não conta como uma banana comum que você vai comer. Alimenta três famílias. Não, família é uma banana. Não, então tem a banana lá, o que que eu fiz? A banana nanica, piquei ela em 5. Na longitudinal ou na transversal? Longitudinal. Quero saber essa receita. Rodelas grossas. Rodelas grossas. Exato. Tamanho de pequenos pênis. Pequenos pênis. Enrolei no bacon, que era o bacon fatia, e fritei. Cara, mas pareceu sensacional! Não. Sensacional, não. Gênio! Obrigado. São fadas transando na sua boca, cara. Num campo de orvalho, embaixo do arco-íris. Caramba. É isso que você sente, cara. Mas você prendeu o bacon com palitinho ou não? Não precisou, porque você enrola ele. A banana é gosmenta? Aí você enrola. E aqueles bacon, muitas vezes, tá 3 meses na geladeira, já possível. Tá com sebo. Já tá com sebo. Ele é sebo, por né? Isso é as fadas transando. O bacon é sebo, né? Exato. Não, daí você frita, ele já adere ali. Porque enquanto ele tá cru, ele é maleável. Depois que você frita... Agora vai além. Vou te dar uma dica. Na próxima vez, tenta empanar essa parada, nunca empanei. Isso é... Mas deve ficar sensacional. Nossa, aí são hipopótamos transando. Eu gosto de hipopótamo. No mesmo campo de carvalho, embaixo do arco-íris, do lado das fadas. Sim, só que o negócio é bem mais bruto, né? Cara, mas hipopótamo com uma fada, não sei. Ali, aí é livre. Aí é liberdade. É a liberdade. Cara, é sensacional. Cara, parabéns, obrigado. O que você achou disso, Natália? Você comeria isso? Eu achei sensacional. Vou fazer em casa. Faça. Glau, você acha que não comeria? Só o bacon. Não come banana? Não. Você não come banana? Não. O agridoce te incomoda? Não é questão do agridoce, não. É que eu como pouquíssimas coisas mesmo. Então... Até eu queria... Você que é uma pessoa, como que eu vou falar? É... Frescureta chata. Do caralho! Chata de merda! E o pior é que eu assumo que eu sou mesmo. Não, porque eu não existe comida que eu não goste. Eu quero saber o que faz com que a pessoa não goste de algo. É textura? É gosto? É... Cheiro, aparência, o que que é? Ó, vou começar com a cebola, porque todo mundo que me conhece sabe que cebola não vai de jeito nenhum. Qualquer tipo de cebola? Qualquer tipo de cebola. Onion ring. Não interessa. Cebola tá crisp. Crua, assada, temperada, moída, batida, não interessa. Batida no meio do arroz que você não vai perceber não, que tem cebola. Eu acho. Caramba! Acho ou não acho? Eita, eu mano. Acho. Eu sei lá, meus sentidos são apurados pra achar cebola na comida. Ela tem um sentido cebola. Sentido cebola. E se eu quando achar, cebolas eu... estão perto, ela sente o perigo. Ela, mas aqui não tem. Mas como não tem? Tô sentindo um perigo. O estômago já começa a embrulhar. Veja essa lágrima no meu olho aqui. Em foto ela acha a cebola. Puta, verdade. É o gosto? Não é o gosto da cebola. Eu gosto do gosto da cebola, mas eu não gosto da textura da cebola. Não, mas se você gosta do gosto, qual o problema ela tá moída? É, se ela tá batida. Porque a hora que eu sinto a cebola, a textura da cebola na minha língua, já dá ânsia de vômito. Então você não gosta da textura da cebola. Exatamente. Não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido mais. Eu amo bife cebolado, sem cebola. Mas Mas você sabe que o cebolado é de cebola. É, então, mas eu tiro a cebola de cima do bife e como só o bife, entendeu? Aí fica com gosto da cebola no bife, mas eu mas não como tem a textura da cebola. Exatamente. É louco. É louco. Liga um 9-0 aí, que eu tô achando que a gente não sai vivo daqui hoje. Ela me mandou, a Nath me mandou uma foto, mandou no grupo lá da empresa uma foto. Um nude, sim. Um nude culinário. No meio de uma cebola. Só pra provocar. Encaminha pra gente, vai. Um pão com carne louca. Tipo assim, ah, isso aqui, olha aí, mó delícia. Pão com carne louca. Pão de carne louca. É feito com vaca louca. Carne louca, pão que assim. Não comem cebola. Loucas, pessoas loucas. São loucas. Primeira coisa que eu achei na foto foi uma cebola. Eu circulei e mandei. Tem cebola, não como. Você só tira a cebola e come o resto? Depende. Se eu conseguir tirar a cebola, por exemplo, pizza. Se tiver a cebola por baixo do queijo, eu não como a pizza. Porque é impossível você tirar toda a cebola. Não dá. Eu vou achar uma cebola e eu vou vomitar tudo. Então, não como. Mas você vomita mesmo? Sim. Ou só fica... Não. Tem cebola! Não bata de filha da puta! Você não come cebola! Falando 4 horas. Eu vomito de verdade. A banana é pelo quê? Sabor ou textura? Sei lá, pra eu comer a banana, eu tenho que estar com muita vontade mesmo. Assim, não é que eu odeio, mas ah, eu não... não, tipo, aí é chatice mesmo. Exato. Entendi. Exato. Alguma fruta que você adora? Manga. Gosto manga é bom. Muito de manga. Manga é bom. Tá, bom. Eu gosto muito de manga, mas eu não tomo suco de manga. Tem que ser só a fruta. É tipo morango. Eu só porque como no suco a fruta. Não tem caroço, né? É, caroço. Manda aquela parte da manga do meio, aquela parte branca. É. Eu não gosto daquela gosma em volta, não. Aquela gosma laranja do rio. Credo. Cebola, credo. É. Igual morango. Eu tenho um problema muito grande com morango. Mas você não morango. Gosta da semente do morango. Tem que tirar toda aquela pontinha. Tira tudo aquela pontinha. Eu gosto do vermelho, aquela parte vermelha. Ah, que nojo. Eu adoro a fruta, morango. Mas se você colocar leite moça no morango, eu não como. Ué? Você colocar qualquer coisa com morango. Chocolate. Não. Mas você colocar leite moça na merda, fica bom. Eu não como. Nossa. Se de qualquer coisa creme que tenha morango. Nada. Só a fruta aquele pura. Aquele bolo que tem um morango em cima. Eu não como. O bolo ou nada, morango? Nenhum dos dois. Você não come bolo? Não. Vai que tem cebola? Não come bolo, meu amigo. Você tiver cebola? Come bolo? Você tiver cebola embaixo do queijo do bolo, né? Exato. Pra eu comer bolo, só se for bolo de coco. O da sua mãe? É, aquele mesmo. Suco de coco você toma. Chama água de coco. Sim. É. Não fala sim, merda, sim. Não. Suco de coco. Suco de coco. Sim. Porra é essa, desgraçado. Eu sou uma pessoa muito extrema. Ou eu tomo café com fruta ou com Burger King. Tipo, não tem um... É, café combina negócio... com tudo, concordo. Café da manhã, quero dizer. Ah, porque tipo... café você não bebe. Não. Cerveja. Nem leite. Cerveja você bebe. Também não. Ué, whisky? Não. E whisky com suco de coco? Pra mim, tanto faz. Não bebo refrigerante. Whisky. Garapa, posso, garapa. Põe o Contini que ela toma. Põe o Contini que ela toma. Tem que misturar com Contini. Ah, então é negócio Contini com cebola. É. Quero ver se não pode. É. Vai me dedurar, né? Um litro de Contini come até a cebola como maçã. Quer dizer, você come maçã? Como? Gosto de maçã. Maçã gelada ou temperatura não, ambiente? Não, não posso, porque meus dentes são tão frescos quanto eu, então... Você não pode nada gelado? É, qualquer coisa gelada. Mas o que acontece? Dói? Dói pra o dente. Caralho. É? Eu sei pelo que você passa. Muito. Mas eu tomo, não tô nem... Eu gosto da dor. Adoro dor. Sorvete só de palito, não gosto de sorvete demais. Mas não morde. Não. E você, Natália, o que você traz aí pra falar sobre a culinária? Quer falar uma receita? Quer falar uma história? Não, eu quero falar de um caos. Né? Boa! É, a primeira vez que eu fui cozinhar pra alguém e deu merda. Uma cozinhada romântica? Não. Uma rosa na boca? Uma roupa de couro? Não, eu nem não, tinha não é idade pedreira. Pra isso ainda. É, eu estava na casa dos meus avós. Todas as pessoas estavam reunidas lá. Mas eu era muita adolescente. Muita pressão cozinhar então, em casa da avó. É. Eu não teria essa coragem. Isso quer falar, a avó com certeza ela vai ganhar e vai te criticar. Da minha avó louca sim, porque minha avó louca não sabe cozinhar. Fora que é italianada, né? Aí então é a gente que cozinha bem pra caramba. E fala alto, porque se tiver isso. Ruim, ainda vão falar alto. Exato. E toda a vizinhança vai saber que você é um merda. E é ruim, pô. E aí? E estávamos minha prima e eu, todo mundo reunido. Todo mundo com fome, mas ninguém com ânimo e com pique para fazer comida. E aí, minha prima e eu decidimos que iríamos cozinhar pra quem estivesse ali. Deixa pro pé. É, deixa pra nós que nós faz. E não era pra inventar nada, até porque éramos adolescentes, então a gente não tinha muita expertise na cozinha. Adolescentes que idade? Uns 14 anos, por aí. Adolescentes. É. E aí a gente decidiu fazer algo muito simples. Arroz e carne moída. Fácil. Fácil. Entre aspas. Fácil hoje na em dia. Teoria não, fácil. Na teoria é fácil. Na teoria fácil. Porque pra quem come é fácil, é só comer. É verdade. Exatamente. Tem que mastigar. Razão. Agora e pra deixar aquele arroz bonito? Soltinho. Carne moída soltinha, porque quem não sabe, carne moída pode empelotar. Sim. Carne moída empelotada é a pior coisa que tem. Mas... porque você quer comer carne moída, não quer comer hambúrguer. Não quer comer almôndega. Exatamente. Almôndega que nem tem a textura de almôndega. Tem razão. E aí minha prima decidiu ficar com o arroz e eu fiquei com a carne moída. Pra gente fazer mais rápido, pra todo mundo conseguir comer. Muito bem. Ok. Ela fez o arroz, eu fiz a carne moída e ninguém conseguiu comer nada. Porque vocês comeram tudo antes que tava saboroso. Porque né? O arroz virou uma papa, grudava na parede e eu salguei a carne moída, que virou uma salmoura pura. O pior é que, lembra que eu falei que eles estavam reunidos por uma ocasião? Sim. Era o velório do meu avô. Pô, carne moída não era do seu avô, não. Não, carne não, moída não era um pedaço de pé que você achou. Não. Tá bom. Menos mal. Todo mundo sem pique, sem ânimo nenhum, pra baixo, mas com fome. A gente decidiu ajudar. As pessoas que foram experimentar ficaram com ânimo pior ainda, porque ninguém conseguia comer todo nada. Todo mundo indo pro hospital nada. De pressão alta. Exatamente. Não, é que eu chorei em cima, que isso. Salvou demais. Já chegou lá pro velório chorando mais ainda do que devia, entendeu? Foi péssimo. Até o avô dela no velório ali reclamou: ai, que coisa salgada essa carne moída aqui! Justo no meu velório, não, Natália! Ninguém porra. Conseguia chorar porque tava desidratado e tanto sol, né? Ajudou, então. É, então até foi melhor. Mas a gente tentou. Depois disso, a gente melhorou. Não tinha como piorar. Não, sabe não, como não, eu resolveria? Não, como... misturaria uma coisa na outra. É, daí fica um risoto. Ficaria ali. Um vômito. Um vômito. Mas talvez um arroz papa com muita água dessalgasse a carne moída. Gênio. E aí, ó, e talvez... Não. Gênio. Não é 100% aí de chance, não mas... Não é 100% realmente, mas... Gênio! Parabéns. Eu resolveria assim. Mas você com 14 anos resolveria isso? Não, hoje em dia, tô no grau da minha então masculinidade. Então não adianta nada. Sendo esse macho alfa que sou hoje, formado, esse belo espécime potranco, com toda a minha experiência. Ornitorrincão. Exato, resolveria assim. Com 14 anos, cara. Com 14 anos eu comeria e falar que tava gostoso, porque minha mãe me ensinou a não reclamar de comida nunca. Ah, bom, isso é verdade. Então eu comeria... repetiria, por educação. Comeria e levaria um pouco embora. Exato. Fazer uma marmita, né? Colocaria limão ali pra amenizar o sal ali. Porque nessa época eu comia muito limão. E você, Anderson Negão, você é o rei, né? Sou. O rei do monte Viébano. De merda. Ah, na área da culinária? Eu vou trazer aqui o melhor prato que eu sei fazer. Porcelana. Ou de barro que porcelana ele pega. Porcelana chinesa. É, eu também sei. Eu sou um bom esculpidor. Não um bom literário, né? Mas não é o foco dele. Quem nunca esculpiu o prato, cara? Quem nunca? Sim. Dava pra esculpir prato com o arroz da prima da Natália. Dá. Vários pratos. Seria bom. É, eu chamo isso de feste macarrão com derivados de leite e farináceos. Farináceos? Que chique! É, realmente ele não é um bom literário. Você comeria pelo nome. Pelo nome já... Mas se não tivesse cebola. É. E nem não, banana. Não tem cebola. E nem banana. Tem não banana? Tem cebola. Não, tem também manga. Não. Também não. Vai você molho come... de tomate? Você não come molho de tomate? Não. Só extrato, porque no molho tem cebola. É verdade. Entendi. Tá bom. Mas não tem nada de tomate. Fica tranquilo. Vai comprar no mercado um negócio revolucionário. Vamos ver se é revolucionário. Se chama macarrão instantâneo. Sabor tomate. De 2 minutos? Ou três? Três minutos. Minha filha. Ele pega na concorrência. É que o meu é 10 centavos mais caro. Não, é, porra. Você vê? Mas você faz em 2 minutos. E aí? Economizando gás, né? Puta, eu nunca tinha pensado. Economizando tempo é dinheiro. Exato. É verdade. Tá bom, compro de 2. Sabor tomate. Não, não tem. Bom. Não tem. Não tem? O que, que sabor tem? Tem, só de carne e galinha. E de cebola. Tá, cebola, hein? Tá. Mas não tem a textura de cebola. Vai ficar que nem um bife. É só o gosto, né? Vai ficar que nem um bife. Então você coloca água pra ferver. Ferveu a água. Abra o pacotinho e coloque o macarrão. Deixa lá por 2 minutos. Se for gansinho. Se for de bosta, você deixa 3 lá. Se for de bosta? É, é muito amargo. Mas tá, mas cada um come o que quer. É. O cara come um chuchu achando que é soufflé, então tá bom. Não pode ser um miojo de bosta, né? É, tá. Colocou o macarrão, o que, que você vai fazer? Pega aquele prato esculpido no arroz. Aqui vem um derivado de laticínio. Você vai pegar 4 fatias de mussarela e colocar no prato. Mussarela você come? Se tiver derretido, não. Então você não come pizza com queijo. É. Faz mal pro meu estômago. Pro meu faz também, mas eu como. Exato. Estômago tá aí pra isso. Mussarela não tem como ser algo saudável pra o estômago de alguém. O negócio é puro óleo, bicho. Mas tá. Óleo e leite. É. A única coisa que vai fazer é você cagar líquido. Mas é. Não é normal? Às vezes é até preferível. Às vezes você só tem pra cagar uma xícara de uma lata, né? Exato. Você caga líquido, mais fácil de armazenar. Qual você prefere armazenar? Petróleo ou carvão? É mais fácil petróleo. Exato, né? Tem, economiza espaço. Sim. E aí? Você fez uma cama de mussarela? Fiz uma cama de mussarela, bonitinho. 8 fatias, normal. Pode ser de 4 a 8, tá. Você escolhe. Mais que isso, já prejudica o sabor? Exato, já tá. Fica estranho. Menos que isso também não dá aquele sabor tchan. Não dá um tchan. Não dá uma chicletada. Exato. Né? Fica aquele leve tons de mussarela. Ah, não, assim, não, o final não. De mussarela. É, sim. Vai parecer um queijo derretido. Notas de mussarela. É. Então, você vai espetando o macarrão durante os 3 minutos ali, senão ele vai ficar muito duro. Vai dando uma mexidinha. Passou os 2... Coloque o tempero. Não coloca antes. Pelo amor de Deus. Desliga o fogo e coloca o tempero. Se colocar antes, vai dar um sabor diferente. Deus te amaldiçoa. Também Deus tem também. Isso. Deus também. É, esse que é o maior problema. Exato. Colocou o temperinho. Mexe. Mexe. Com quem tá quieto. Tem uma pessoa lá, você mexe com ela. Mexe com ela. É bem religioso, ritualista. Ela, eu gosto de assediar enquanto cozinho. É assim. Não precisava estar pelado mostrando isso. E não precisava fazer agora também. É. E fingindo que os cabelos do seu saco é miojo. É. Acho que ninguém vai querer, não. É. Mas entendi porque você falou sabor de bosta. Na hora que você mostrou o cu pra nós. Mas tudo bem. Continue. Mexeu o macarrão, colocou o tempero. O que, que você vai fazer? Vai pegar a panela. Com água e tudo? Com tudo. Tá. E vai dispersar. Despejar. Despejar. É que dispersar, assim, é tamanho fugido. Mas você tem que dar um negócio pra parede. Né? No caso do negão, eu não duvido, não. Joga no teto e pega a estalactite que cai ali. Você vai despejar no prato, ali com a cama de mussarela. Muito bem. Ela vai dar uma derretida ali, na ela hora. Vai virar um bloco, né? Na hora, sim. Na hora. E fica muito bom. Vai virar um prato de queijo embaixo. Um prato de queijo. E aí que vem o farináceo. O que, que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de pão, mas não é qualquer pedaço de pão. Pão amanhecido. Pera aí, você come pão? Como. Qualquer pão? Qualquer pão. Você coloca esse pão no caldinho. Mas inteiro? Você joga ali? Coloca ele por cima. Pica porque ele, não? Você vai dar uma molhadinha. Não, deixa ele inteiro. Aí você vai comendo, dando uma molhadinha, tipo, come. Sim, sim. Come um pouco da mussarela. Você tem que ir degustando aos poucos. Cara. Sim, sim. Você degustou ali. Tá, o processo gastrointestinal você não precisa explicar. Exato. É só até aí. A pessoa comeu. Ah, então acabou aqui a história. Eu achei que depois continuava. Depois eu vou lá e cago líquido, né? Porque eu tenho intolerância à lactose, não tem muito queijo. Ah, mas era isso. Era isso. Tem alguma bebida que acompanha? Refrigerante gelado. Fanta. Imagina o dente desse menino, é paquete refrigerado em cima do outro, trinca o dente. Não, não, mas Fanta ainda, né? Nem pra tomar uma cerveja, um suco de manga. Cerveja faz, cerveja é droga. Não quero droga no meu prato. Droga lícita. Falar de droga aqui não. Descansar. Droga lícita. Agora, Anderson Negão, cara, a gente, quando eu conheci esse desgraçado, um dia fui dormir na casa dele, comer esse cu gostoso. Eu ia perguntar, é. E aí, esse desgraçado é intolerante à lactose, por isso deve ter os dentes doídos aí, por isso tem os dentes fracos, os dentes moles, não toma leite, por quê? Porque dá cagâmbola nele. Assim. Sim, sim. O bicho acorda 6 horas da manhã, ou acordava na época, né? Tomava uma Fanta de café da manhã. Fanta, aliás, é muito bom. Fanta jogando concordo. Alto. Jogando concordo. Alto era Fanta, velho. Tipo, era aqueles Dolly laranja, tá ligado? Skins, Cariol laranja. Nossa, mas... O bicho ficava brilhando no escuro, cara. Dava até um... Radioativo o negócio. Seu estômago dava um nó vendo esse cara babar Fanta às 6 horas da manhã. O segredo é beber antes de escovar o dente. Que nem já escova, faz um bochecho já, né? Faz um bochecho. Já limpa o sebo de pau do dente que ele tava. Nossa. Entre aspas. Dente entre aspas. Dente entre aspas. Caramba, mano. Esse cara é nojento. Não, isso ele é mesmo. Mas mesmo você sendo intolerante à lactose, então às vezes você se deleita com laticínios. Ah, sempre. No caso, por exemplo, quando você foi visitar a Tainê aí... Abraço, fez. Brigadeiro. Cara, foi brigadeiro. Foi brigadeiro, não, fez brigadeiro e a gente não deixou pra abraço. A gente comeu tudo. E ela, tomara que vocês tenham caganeira. Deu certo. Importante tinha que ser só eu, pô. Mas só você que é você o intolerante. Só o intolerante aqui. Intolerante tem que se fuder, meu. É isso. Eu não quero é isso aí, sair. Cara. Eu sou intolerante contra intolerante. Lactose, não! O cara pega a caixa de leite e taca na parede. Eu sou intolerante à lactose. Cara, isso me lembra uma vez que eu fui num congresso científico. Quer traduzir isso ou não? Como, cara, no Brasil, você que não é um cara que tem muito contato com a ciência. Exato, exato. Existem vários congressos feitos pelas universidades. Sim. E você vai para apresentar trabalhos, coisas que você tá pesquisando, contribuindo para a ciência, para a educação e coisas desse tipo. E você tava fazendo na época aquela diferença entre planícies e planaltos? Exato. Sim, sim. Que não tá muito bem explicado. Tem razão. Mas planícies, né? E planaltos na educação, eu queria falar. Sim, sim. Ia ter hospedagem, tudo, sim, gratuito. Pro site. Não. Pra você ficar. Ah, tá. Hospedagem pra você ficar, almoço, jantar gratuito. Muito bom. Era num hotel em Águas de Lindóia, então é um negócio chique, primeiro olha. Mundo. Coisa que eu nunca conseguiria pagar na minha vida e até hoje não consegui. Muito bom. O Wesley Zop, você passar 4 dias no hotel é uma coisa terrível, cara. Peraí, terrível? Chega uma hora... Nas termas regionais, Águas de Lindóia? Que droga, né? Chega uma hora que você come porque deu o horário de comer, você nem tá com fome, entendeu? Nossa, bem, isso que ruim, né? Eu não tô entendendo a parte do terrível. Nossa senhora. E aí, lá tem coisas que o seu, como eu vou dizer, sua condição financeira não te proporciona todos os dias, Wesley Zó. Concordo. Então você tem que fazer o que com essas coisas? Comer. Experimentar. Claro. E no último dia, no último almoço, apareceu lá no hotel... Roberto Carlos cantando uma música, eu comi aquele Não. Roberto Carlos jogador. Apareceu lá arrumando meião. Arrumou o meião na minha frente. Tá se insinuando, né, irmão? Mas não, apareceu uma carne de pato, cara. Deu porra. Carne de pato. Carne de pato. Você sempre teve pato na casa da sua mãe. Exato. E não podia comer. Exato. É. Nunca comi carne de pato. Falei, mas aqui é a chance. O que você faria, Glaucio? Ah, eu experimentaria. Aí, tá... Glaucio experimentaria? Imagina você. Quem é você pra me julgar? Não, mas eu também experimentaria. Eu mergulhei na bandeja. Peguei lá os patos. A Ju também pegou uns vivo patos. Ainda? Não. Ah, preparado já. Cozidos. Sim. É tipo um cozido de pato. Assado. Não, cozidos. Tipo assado. Não, tipo cozidos. Tipo um pato assado. Tipo um... Cozidos. Ah, tudo bem. Tipo um pato assado, entendi. Um pato assado na panela de pressão com água. Ah, então é cozido. Isso. Sim. Comi, montamos o ônibus pra ir embora. Eu dormi em ônibus. Mas deu 2 minutos... Cara. De ônibus. De ônibus. Sim. A Ju começou a passar mal de uma forma, mas parecia a menina do Exorcista vomitando, bicho. Mas lavou caramba. O ônibus. Não, mas não deu tempo de ir no banheiro do ônibus. Não. Era 4 horas de viagem, 6 horas de viagem, sei lá, mas ela passou 6 horas vomitando, cara. Puta que pariu. Porra. Vomitou até o que não tinha pra vomitar. Vomitou até o que não tinha, só ficava no... Uau! Porque não saía mais nada. Sabe qual quando você quer cagar, mas não tem merda ali pra cagar? Seu cu só fica você piscando. Você acha que vai ficar no avesso? Né? O cu só fica mandando beijo. Foi isso, cara. É, e até peço que você não filme mais e não mande mais no grupo também. Agradeço. E aí, cara, passou vomitando. Eu, lógico, em ônibus eu durmo, né? Daí o pessoal vinha me acordar, ó, a Ju tá vomitando. Daí... Você, me acorde por alguma coisa que eu possa fazer. Você quer, né, que eu faça o quê, né? Eu não posso fazer nada, pessoal. Quer que eu enfie uma bola de meia na boca dela? Uma pomba? É, uma coxa de pato na boca. Pra entalar ali. Ah, você quer saber se eu trouxe? Pato, eu trouxe. É isso, tá aqui, ó. É, daí chegamos, né? A menina 20 quilos mais magra, né? Bom. 20 patos mais magra. Eu cheguei em casa aí passando mal, cara. Ah, você também passou? Aí eu vomitei, aí eu caguei amarelo, sabe aquele amarelo doente? Quando você caga aquele amarelo doente, que você fede esgoto, que você tem vergonha do cheiro da sua merda. Sei, sei. Você fala, nossa, não acredito que eu produzi isso. Dá um pouco de orgulho, mas é momentâneo. Você fica meio preocupado também, porque não é normal você cheirar vala, sair um cheiro de vala do seu ânus. Anos tem cheiro de anos, cara. É verdade. Não, de vala. E aí, cara, nossa, eu caguei mole 2 semanas, cara. Caramba! Nossa. 2 semanas cagando. Eu seria morrido, bicho. Azedo e mole, cara. E daí, tive um acordo comigo, cara. Um acordo. Patos, só em casa. Não, eu não como mais carnes que não se vende em açougues. É uma tipo, boa, carne de onça. Uma carne, exato, de onça, não. É, eu não... Entendi. E mas javali? Não, não, é só carne em açougues. Mas carne de rã é gostosa. Não tô negando. Experimenta. Não tô falando sabor, tô falando que eu não quero cagar mole por 2 semanas. Mas foi pato ou foi todo o complemento? É, então, dele? Foi pato ou cebola? Eu acho que foi cebola. 20 croissants. Isso daí você não conta. Foi o pato. 8 bolos de cenoura. O pato, cara. O pato. Carne que não segue, não tem a etiqueta lá do Imetro falando assim, pato é aprovado pra ser comido. Não quer. Eu não quero. Vai lá saber de onde o cara pegou lá do quintal, lá apareceu uns patos lá no hotel, o cara matou os patos doentes. Tá bom, mas cozinhou. Não, sei lá, cara. Cozinhou, mata toda a doença. Às vezes dá uma curtida na doença e fica mais doente, hein. Fica uma doença mais atroz, forte. O que não te mata te faz mais forte. Daí não matou a doença tá doençuda, forte, doençuda. Exato. E me faz cagar mole 2 semanas. Mas não tudo eu o resto que você colar comeu. O dedo no hipoglós e enfiar no cu. É isso que você quer saber? É isso? Gostei de saber, mas não tinha perguntado. Isso pela minha sobrevivência. Sabe quando cagar deixa de ser um prazer pra virar uma tortura, irmão? Você caga azedo, irmão, não pelo cheiro, tô falando. Seu cu sente. O gosto, o gosto. Sim, mas o seu cu sente o paladar azedo aí. Ardido, cara. Valeu a pena por 4 coxas de pato? 4 coxas de pato não ia fazer mal 2 semanas. Lógico. Daí foi todas as contra a coisa que você comeu. Né? Mas só quem comeu pato passou mal, Wesley Zop. Claro que sim. Agora eu só como carne aí de frigoríficos. Que é impossível fazer mal. Que no máximo vem papelão. Papelão aí até papelão prefiro. É vida, né? Eu que sou mendigo até prefiro. Eu prefiro comer papelão. Melhor do que o pato do meio. Couldn't quite explain it, they'd always just gone. Não, mas agora eu vou passar a receita também, que isso daí eu descobri. Eu tinha o quê? Uns 8 anos, por aí. Não existia ainda o miojo do ganso, que é de 2 minutos. Tive que pegar o de 3 minutos. Desculpe. Tudo bem. Não tinha como esperar. É. E nem sabia que ia ter também. É. Bom, te julgo. Exato. A mesma regra. Deixa a água ferver, põe o macarrão e espera os 3 minutos. Mas não só isso. Quebra 2 ovos junto. Quebra 2 ovos em 3 minutos. Aquele ovo pochê, que chama. É. Oi. Sei lá. Mas sim. Você quebra lá. É um ovo frito na água. Ovo cozido na aberto. Cozido aberto. Então é frito na água. É, frito na água. Porque se os caras fritam hoje coisa no ar, cara? Na air fry? É verdade. Eu posso fritar coisa na pode água? Pode fritar na água, tem razão. Ovo frito na água. Quebrou ali. E daí você pode usar o tempero lá depois, se quiser. Porque o ovo, a gema em si, ela não vai cozinhar totalmente. Não vai fritar totalmente na água. Ela vai ficar mole, vai ficar no meio do macarrão ali. Fica sensacional. Testem. E às vezes, se quiserem, pode até colocar uma banana junto. Fica enrolada no bacon. Não, daí vai ficar sensacional. Não, eu quero que fique bom. Não quero ser sensacional. Porque você não precisa comer como um rei todos os dias. Exato. Não. É verdade. Não, epicuro, mas... cara, epicuro. Exato. Não, então, ou você pode usar o tempero depois de desligar, conforme o Anderson nos ensinou. Sim. Pode usar, sim, mas a questão é a gema mole com o miojo pronto. Sensacional. Sejam felizes. Eu adoro gema mole no arroz, cara. Pra ficar aquele arroz amarelo. Eu também. Arroz amarelo. Nossa, é sensacional. Arroz amarelo é a melhor coisa que existe. Dá um balde pra Glaucia, por favor. Ela vai vomitar no sofá aqui. É a gema mole, não a clara mole. Deixa mas eu explicar. Já que você falou, vocês estão falando aí de miojo, vejo que vocês são grandes cozinheiros. Sim. Quando eu comecei a namorar, Ju, lógico, vocês são pessoas, criações diferentes, né, cara? Ah, então, sim. Ali era miojo, 3 minutos, né? Normal, fazia no tradicional de vocês aí. Sim, sim. Só que uma vez, né? No começo de namoro, fiz ali pra Ju. E ela falou, nossa, que miojo merda que você fez. Eu falei, mas como? Caralho! E a Ju, ela tem um tato, ela, né? Ela é uma pessoa assim, bem polida, né? Ela fala... Sim, sim, sim. Fala com cuidado, né? pra não magoar, exatamente. A questão é que eu sou totalmente contra miojo. Eu acho que com o tempo que você gasta fazer miojo, você faz um macarrão. Então, eu não mas acho... Mas que é... Macarrão também. Não, mas é um macarrão sem gosto, meio merda, eu não sou tá, a favor. Tá, tudo bem. A questão é, ela falou que ficou muito, ela passou do ponto. Então tem pessoas que não gostam do miojo totalmente cozido, eles gostam daquele miojo assim mais... Al dente. Al dente, exatamente. Eu não conhecia eu até mesmo. Então. Você? Eu mesmo. E daí o que eu aprendi é não cozinhe com 3 minutos. Quando tiver 1 minuto e meio, você desliga o fogo. E deixa um pouco na água e ainda? E deixa um pouco na água ali, daí ele não vai... Passar do pontinho. E daí depois até preferi macarrão, miojo assim também. Mais gostoso. Mais gostoso, ali mais cocrante. Sim. Eu que não tenho dentes sensíveis. Você pode comer à vontade. Nossa, Anderson já perderia 3 dentes nessa. Não, ele não fica duro, ele só fica al dente aí, como Wesley Zop citou. Mas uma vez eu fiz o macarrão, igual você preferia fazer macarrão do que o miojo, fiz o macarrão e falei, mas eu não vou comer agora. E deixei lá na água. Quando eu fui escorrer o macarrão, ele passou direto do escorredor. Ele tava tão mole. Ah, mas é porque ele continua cozinhando. Ele continua cozinhando. E eu não sabia. Achei que desligava o fogo e acabava. Fui passar no escorredor, não ficou nada no escorredor. Eu falei, pô, mas que filha da puta. Vou ter que fazer de novo. Quase 4 minutos perdidos na minha vida. É, mas... Aí a dica também. Às vezes você compra aqueles macarrão de pobre, igual eu. Exato. É aqueles ali que é só faria. O cara daí... Então, não tem ovo nenhum. Você tá marcado lá 10 minutos, com 7 você já desliga o fogo, porque senão ele vai passar, vai virar uma pasta só. Desliga o fogo e põe na água fria. Pode pôr na água fria. Que daí já mas às vezes, colocando na água fria, aí é só se você for um frescurento da merda mesmo. Vamos ver. Mas ela que tem família de italiana, às vezes pode se incomodar com isso. Você colocando na água fria ou colocando óleo na água, você cria uma capa. Em volta dele, de forma que não entra molho. Não entra molho. Sim. E aí tem gente que é frescurento. Se um dia você for cozinhar aí, sei lá, no Masterchef, eles vão te xingar. Se você for cozinhar pra Wesley Zop, que joga comida na garganta, não passa nem pela língua. Não passa nem pela língua, ele joga lá no fundo. Ele pega uma garra, coloca lá no estômago direto já. Não, o que serviu, eu vou comer. Falando em macarrão, tem duas coisas que fazem quando vão cozinhar macarrão. Macarrão que são um sacrilégio, assim. Não sei se vocês conhecem alguém que faz ou já fizeram alguma vez. Pôr o pinto na água. Também. Não faça isso. Mas dá um sabão. Dá uma olhadinha, dá uma chuchadinha, né? Não. Exato. Então, fica proteico. Água quente ou gelada? É louco de colocar na água quente? O pênis dele não é tão sensível quanto os dentes dele. Tem até um calo, né? Tem, gente tem costume de, enquanto o macarrão tá fervendo, colocar um fio de azeite, colocar óleo. Não se faz isso, porque ele não adere ao molho. Família depois. Família de italiano odeia isso. Aí. Leva outra tapa coisa, na nuca. Leva lá em casa. Até levava. Outra coisa, não quebra o macarrão antes de jogar na água. Não, porra, não faça isso. Ainda mais um espaguete. É, pois é. É louco, o parafuso que não vai ser. O cara quebrar parafuso pro parafuso. O cara tem que ser um merda, velho. Não, quebrar parafuso é foda, né? O cara pega o martelo e fala, ah, eu gosto. Eu gosto de parafuso moído. Na hora do espaguete, você comer ele, na hora que você suga e vem o molho batendo na sua cara. Esse é o legal. Essa é a parte boa. Porque às vezes o espaguete é menor que a sua panela, mas você não precisa quebrar ele. Não, é, ele vai, porque ele vai amolecer. Coloca o macarrão inteiro na água, quando a água estiver bem fervente mesmo, assim, deixar a água borbulhar bem, joga o espaguete todo, sem quebrar, pelo amor de Deus, não coloca fio de azeite, não coloca óleo, deixa ele cozinhar por uns 7, 8 minutinhos, escorre, não esquece, é bem importante, muito viu? Obrigado, não pode muito deixar obrigado, claro. Sim. Escorre, depois coloca numa outra travessa e você põe o molho. E aí tem uma outra polêmica. Você mistura o molho ou você põe o molho por cima? Eu sei a resposta. Se você é uma pessoa rica, o molho vai por cima. Se você é pobre, você vai misturar você o molho. Vai misturar, você percebe a classe social pelo macarrão, pelo molho. Então, pelo prato, exatamente. Eu sou a favor do misturar, porque... Porque você é pobre. Exato. Não, porque antes, quando a gente era pequena, minha mãe falava, hoje vai ter arroz, feijão e mistura. Era arroz, feijão e a gente misturava. Eu juro pra vocês que era isso a mistura que ela falava pra nós, cara. Mas, ó, eu também misturo macarrão, porque sei da minha condição social. Exato. Eu sou pobre. Às vezes você tem que deixar por cima, mas você não... A sua condição não deixa você deixar se por cima. Se torna inadmissível pra mim. Exato, exato. Eu já fui em lugares que me serviram macarrão com molho por cima e eu tive que misturar. Não tipo, não é o que eu tô acostumado, não, não é assim que faz. Eu não sei comer isso aqui. Desculpa, você vai lá e punheta o macarrão ali. Natália, você mistura ou não? Depende do dia. A maioria das vezes eu misturo. Quando você recebe o salário. É isso, não, de um quinto dia, por cima. Final de mês, é um mistureba. É, macarrão com farináceos. Mas você vê que Anderson Negão é chique, porque ele falou, o pão vai por cima. É, não vem fazer mistureba aqui, não. O que mais, Glaucio, aí de loucura que você tem? Culinarística? Ah, posso contar de por que eu não tomo leite? Porque você se caga. Não, eu não tomo intolerante. Ele sai direto. Você tem que beber na privada. Pior que eu não sou intolerante. O problema com leite é quente. Se ele estiver quente, eu não consigo sentir nem o cheiro dele. Mas se ele estiver gelado. Não, gelado... Mas você sabe que... Acho que não altera o cheiro. Sim. É. Sim. Sim. Não, mas espalha o cheiro. Ah, sim. Isso. Talvez seja. Fica horrível. Não. Forma nata. É todinho. O cheiro da nata. É o cheiro da nata. Todinho você toma? Todinho? Não. Não tomo todinho. Eu só tomo se for Nescau, mas tem que estar muito, muito, muito, muito gelado o leite. Do contrário... Ficou uma película de gelo já? É. Biduzinho. Tipo isso. Sacolé, eu tomo. Sim. Mas você toma o Nescau todinho? Ah, não. Ah, não. Não! Não acredito que ele veio Neston. Neston de piada. Neston de piada. Ele veio. É, quando eu era criança, a gente se reunia... Mamando na teta. Não, nem tanto. Gela essa teta, mulher. Não. Quanto leite quente de teta. Gela de teta nessa merda. E o pior é que eu já experimentei depois que eu era maiorzinha. Quer dizer, né? Experimentou o quê? Leite de leite teta? Leite de teta. Quem nunca, cara? Mas experimentou num copo minha, ou numa teta? Não, né, num copo, na xícara. Ah, você tá teta, né? Vamos ver. Pega direto da fonte. Ah, esqueci, não gosto de leite quente. Não, eu fiquei com vontade, sei lá, e minha mãe... Ah, meu irmão era pequenininho, mamava ainda, e eu pedi pra experimentar. Ela colocou na xícara e eu vomitei, lógico, claro, né? Óbvio. Mas... E o seu irmão quer? Eu não vomite, meu leite! Não, mas... foi por causa do meu tio, aquele mesmo tio que me defendeu dos moleques. Ele fazia nojeira com comida pra mim e pra minha irmã. A gente tomava café primeiro, porque a minha família é muito grande, então... 7 mil pessoas. Tem que revezar a mesa de café ali. É, mas era nesse tipo, sim, mesmo, que revezava. E ele ficava fazendo nojeira com a nata do leite, ficava ameaçando colocar no nosso copo. Eu e minha irmã chorava, coitada, por causa disso. E eu não tomo leite por causa disso, mano. Não vai, eu vomitava. Minha avó mandava eu ir pra sala e ele ficava fazendo barulho de vou vomitar. Sabe, esse mesmo que você fez agora há pouco. E eu ouvi abaçada, eu não conseguia tomar café, era uma tortura. E eu não consigo mais tomar leite. Por causa disso, eu só tomo chá, suco, refrigerante. Nessa onda aí de intolerância à lactose. Como assim? Nessa onda? Parece que é uma moda, né? É uma moda. Nessa onda fascista! Malditos lactose! Não, o chefe é lá do Rio de Janeiro, ele fica lá. Mas de vez em quando ele vem pra Campinas, tal. Por isso você chega 11 horas no seu trabalho. O chefe tá no Rio de Janeiro. Não tá nem aí, né? Não é que a Glaucia, que a chefe vem tá junto aqui gravar. Quer saber o que ela faz de final de semana. Nem de final de semana libera. Exato. É, vamos ver se você vai gravar mesmo e não pode vir trabalhar. Inventamos aqui um podcast. É, tudo. É, tudo somos atores pagos pela Glaucia, tudo pra ter o domingo de folga. Folga. E tinha outro colega de trabalho lá, falou, ah, vamos almoçar no shopping nós três. Você é o chefe e o colega de trabalho. É, eu o chefe, que também era da mesma área, então ele era chefe dos dois. Sim. Tá, tudo bem. Beleza. Chegamos no shopping, fomos num restaurante chique, chique bala, pedimos o prato, beleza. Pediu eu pedi a comida? Exato. Pediu a comida também. Ah, além do prato, agora traz comida. Traz um talher. Eu e o meu chefe pedi uma carne e o outro cara pediu um peixe lá. Tá bom. Que é peixe. Carne também. Exato. Dentre a carne ali tinha algo derivado do leite. Vinha uma lasanha. Tá, começamos a comer, beleza. Eu já sabia o que me esperava pela frente. Lasanha. Lasanha de queijo? É, aí eu comecei. Mas peraí, veio surpresa essa lasanha? Você pediu a carne e veio uma lasanha? Sim, vim. Eu sabia que ia vir. Ah, tá. Então, eu do jeito que você falou, parecia que você era a vítima. Não vem? Não era vítima. O restaurante. Ai, não. Tem uma lasanha aqui. Já sei o que me aguarda, né? Não, aí eu fiz as contas, que eu só cago em casa e no trampo. Fez as contas? Fiz as contas. 40 aí, minutos? Exato. Depois pra ir do shopping até meu trampo, põe aí mais uns 15 minutos e tal. Falei, dá tempo. Eu consigo aguentar. Tô tranquila. Desce essa lasanha aí. Desce, deixa pro pé. Isso você discutindo com você mesmo, né? Exato. Os outros ali. A lasanha já tava ali. É. Os outros ali. Imagina os outros olhando ele. Ele com cara de retardado olhando pra lasanha pensando nisso. Não, com o abacus calculando ali o tempo. Peraí. Minuto. É. Slide. Igual o John Nash do Mente Brilhante lá fazendo conta no vidro. Não sei lá. Os caras vão negar, a gente só tem 40 minutos de almoço. É, calma. Opa, calma. Não tinha somado isso. Só que aí, a gente comeu, eu e meu chefe, o chefe comeu dele, eu comi o meu. Sim, claro. Comida. O que normalmente se faz. E o outro cara lá comeu, faltando uma colherada, ele chegou pro garçom. Garçom, esse peixe aqui tá queimado, tá uma bosta. Mas tava mesmo? Tava. Tá, mas avisasse antes. O que aconteceu? O garçom ali era um lugar chique, eles falaram, não, senhor, vai vir um outro peixe formidável pro senhor. Exato. Fizeram um prato novo, cara, com tudo. Exato. Com todos os acompanhamentos. É claro. Ali. O cara cobrou R$100 do prato, ele pode fazer. Aí eu comecei a calcular na minha cabeça, caralho, até fazer esse prato. Não, até... só um minuto. Você faria isso, fazer? Cara... Eu não. Eu não faria isso também, cara. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não faria. Eu não tenho. Cara, tem que estar muito bosta pra eu reclamar de uma comida, cara. Eu como e não volto no lugar. Mas, exato. Cara, eu não reclamo. É ruim, hein? Não, o ruim é que não tava tão ruim, velho. Tava um pouco passando. Ah, não. Aí, ok. Então, começou a borbulhar no meu estômago. Começou a fazer aquele... Blá, blá, blá, blá. Eu sei, epa! Puta que pariu, não vai dar tempo. Cara, mas você não caga no shopping. Não vai dar tempo. O shopping é delícia. Cagar no shopping. É verdade. É limpa cada uma hora, então, tem ar-condicionado. Mas isso é uma coisa que você descobre. Cara, eu prefiro cagar no shopping do que cagar aí na minha casa, cara. Não sou eu que tenho que limpar, cara. Exato. As espirras, o pavão na parede ali. Mas aí que tá, eu nunca tive que cagar no shopping. Era uma coisa inexplorada pra mim. Com virgem. E outra coisa. Eu não queria que o chefe pensasse que eu era o cagão do choque. Nossa, porque senão ele ia te demitir. Ai, o Anderson ai, caga no choque. Não, meu funcionário caga. Ai. Ai, ele não falou isso na entrevista de emprego, que ele cagava. O que, que eu fiz? Eu falei, não. Hoje é meu dia de pagar o estacionamento. Dá o cartão aqui que eu vou lá pagar. Peguei o cartão, saí. Os caras acham estranho, porque ele não tava nem pagando o almoço dele. Hoje é meu dia. Pensei três vezes no cartão de crédito, o almoço. É, a gente veio a pé, não tem nem cartão de estacionamento, mas tá... Dá, paga. Fui lá, caguei, até achei da hora. Como o Douglas disse, é bom, cara. É, boa. Tem ar, beleza. É que eu era inexperiente, era com virgem mesmo. Ali no shopping. E ó, você pega durante a semana, o shopping é da hora. Dura no final de semana. É tenso. Tá cheio. Durante a semana. É. A noite é tenso. Aí depois eu voltei pra mesa, né? Os caras, ué, o que aconteceu? Eu falei, vocês não viram a fila ali? Não tinha troco. Não, a gente viu você entrando no banheiro, demorou. Foi pagar, não pagou o estacionamento? Tá sujo de merda o cartão. É que eu gosto de pagar do outro lado do shopping. É. Lá. Conheço o guichê. As notas são mais novas de troco ali. Apesar de eu pagar no caixa eletrônico. É. E aí, voltei como um lorde, cara. Ninguém descobriu que eu caguei lá, não. A não ser a mulher que faz a faxina. Exato. Que ele cagou na parede e assinou o nome. É. Anderson do TI. Natália, quer contar mais alguma coisa? Ela é tão frescorenta, que no prédio onde nós trabalhamos tem um bistrô. Tem um bistrô. Traduz essa... bistrô. Não que eu não saiba, mas... Pra ignorantes aí, né? Pra ouvintes que são ignorantes. É um espaço gourmet que vende comida. Se quiser explicar o que é gourmet também. Mas eles mudaram de cozinheiro, de chefe, recentemente. Teve uma vez que a gente foi almoçar lá. Ela pediu o prato de costume. Só que o prato dela, o arroz veio com cebola. Aí, ela. A calabresa essa, também. A calabresa também, mas a calabresa ela consegue tirar a cebola de cima, o arroz não. Essa menina não comeu nada. A dona, pra não ficar constrangida, tentou oferecer só... Quer só cebola? Só é. Que é muito tipo arroz isso, na sua cebola? Um suquinho de manga, então. Por conta da casa. É. Ofereceu só a batata frita, um pouco mais de legume. Aí ferrou, porque ela não come legume também, né? E batata não, frita não come é legume? Depende do legume. Ah, tá. E nesse dia ela não comeu, decidiu comer alguma coisinha depois e ficou com a cara emburrada o resto do dia. Ela fica de mau humor, né? Ela fica de mau humor, ela é a chatona e ela fica. Mal alimentada, chata, feliz. E aí, depois a gente encontrou a dona do bistrô por ali, pelo hall do elevador, aí ela falou assim, ó, hoje pode ir lá, chama a pequena, porque não tem cebola. O chefe não tá mais fazendo arroz com cebola. Ela conseguiu que o cara não fizesse mais arroz com cebola pra ela voltar. Foi mandado embora, chamaram o tio das placas, que nem ele sabe ficar cebola. Nem sabe picar nada. Ele tempera tudo com o sol do corpo dele. Mas não é cebola. Mas não tem cebola. Pra ter certeza, uma amiga nossa ainda foi lá antes do almoço. Ela tem certeza que não tem cebola mesmo? Não, não tem. Aí eu fui. É, mas eu ainda fiquei olhando. Nossa, mas que bom que você tem amizade. Sim. Apesar de ser frescorento. Parabéns. Cuide bem dos amigos que tem. É a dica. Exato. Que eu já teria levado um soco meu, Wesley Sobe. Muito fácil. Nossa. Agora eu sei porque sofria bullying na sétima série aí. Não comia cebola. Não, uma vez a gente tava na casa da minha avó do chá de Losna. A minha irmã tem uma certa frescura também, uma das minhas irmãs, né, a do meio. Ela chegou lá na minha avó e falou assim, ai, vó, eu não gosto de comer, sei lá o que que era, berinjela e tal. Ela, então não come. Então não come. Simples assim. Entendeu? Então não vai comer. Não tem, ah, então quer que eu faça uma coisa pra você? Se foda, irmão, só trabalho aqui. Exato. Meu, é o que tem. You are the only exception. Muito bem, chegamos ao fim de mais um podcast culinário com dicas culinárias, com receitas e dicas da vida culinária, porque isso nenhuma escola ensina, mas nós óbvio. E também aprendemos a não ser X9. Exato, exato. Culinarmente aprendemos. Culinarmente, claro. Porque, pô, poderia ter dedado sobre outra coisa, mas não sobre ingestão de alguma coisa. Ingestão de líquidos lícitos, porém, não para a idade da época. É, mas às vezes o pessoal ali era maior de idade na quarta série. Ah, é verdade. Nossa, mas daí que filha da puta que foi dedado mesmo. Inclusive, um namorava a professora, todo. Ela até sabia que bebia. Ela que comprou a cerveja para ele. Muito bem, Gláucia. Chegamos ao fim. O momento que você dá seu tchau. Ah, eu tenho muito o que falar, não. Quiser saber mais como não comer as coisas, vai lá no Twitter, me acha lá. Eu te dou as dicas de arroba... coisas boas. Para fucking more. Para fucking more. Para fucking more. Boa. Não era para fucking skunk? Não. Mandem DMs com receitas de cebola pra ela. Ah, não, pelo amor de Deus. Muitas fotos de cebola. Fotos de cebola. Não, olha, achei uma coisa que eu como de cebola. Salgadinho. Cebola. Cebolitos? É. Cebolitos. Que é isopor. É, que não tem nada. Baforada de cebola. É. Mas é de cebola. É de cebola, tá certo. Muito bem, Natália. Seu tchau e fala como é difícil viver com a Glaucia aí. É um saco. É muito chato. Principalmente quando eu tenho que cozinhar alguma coisa nas festinhas da empresa e ela vira e fala, vai colocar cebola. Não é tem nata não, não, né? É. Não tem nata nesse churrasco não. 3 mil pessoas ali. E aí eu tenho que mudar minha receita por causa dela. Valeu pelo convite. Obrigadão, tá aqui. Chorma ela. Obrigado. Anderson Negão, fala nossas redes sociais o seu tchau aí, por favor. facebook.com/lixodolixo Twitter, @ Nectar do Lixo. E Instagram, Lixo do Lixo também. É verdade. Que bonitinho. É. Fala bem. Fala bem. Bom, redes sociais com Farinazzi. Farinazzi, é bom. É isso aí, galera. Falou, negrada! Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Muito bem. Temos um grupo no Telegram e no Facebook como Ouvintes Lamerujos. Tem o WhatsApp, que é o DDD 19994955485, que, se vocês quiserem, o Douglas que cuida desse WhatsApp, ele pode mandar receitas de cebola também pra vocês. Sim. Você pode até atualizar suas... Como criar cebolas. Como criar cebolas, que é difícil. Sim, exato. São mal educados. É, são ardidas. Cebolas são como filhos, te fazem chorar. Gostei. E temos o nosso e-mail, que é o autocríticas@chorome.com.br, que são lidos de quinta-feira. Farou. Muito bem, espero que vocês tenham uma semana excelente, que todos tenham comida no prato, a não ser que vocês... esteja na Etiópia, eu não vou te iludir, né, irmão? É. Aí! Porra, cada um tem o que merece também, né? Exato. Então, mas que os demais todos tenham comida no prato, que você tenha uma excelente semana. Se quiser ajudar o Chorume, estamos lá no chorume.com.br/padrim ou chorume.com.br/esbola ou no chorume.com.br/lojinha. Até o próximo episódio. Tchau! Let's get to you. Night to night. era